cheiro de mato da brisa do mar. Gosto das tardes morrendo da luz do luar. Quero um amor de verdade pra me compreender. Não vê que eu sonho com a felicidade e tenho um amor que é você. Mas não gosto de chuva miúda das noites sem fim. Não gosto de gostar de alguém que não goste de mim. Não quero amor sem carinho, não quero sofrer. Pra quê? Se eu não sonho mais que sozinho, não tenho você. Sonho mais que sozinho. Se eu não sonho mais que sozinho, não tenho você. Você é um mundo à parte, não faz parte desse mundo e no fundo não reparte sua parte com ninguém. Não vê que o mundo passa e a vida passa sem você. Não sei pra que que fica sozinha, não sei. Tanta gente nesse mundo, do mundo vive afastada.